em tão pouco tempo te conheci. Você me ensinou a razão de viver. Não faz sentido viver assim sem seu amor. Foi tão difícil pra mim. Fico pensando, quase chorando, quando sozinho andava no mundo. Era tão triste, pois não tinha você. Agora sorrindo, estou sempre alegre. Eu sei tu me amas, te amo também. Tudo faz sentido, és minha razão de viver. Hoje eu canto de novo pra todo mundo saber o teu nome. És meu tudo, meu Deus, minha vida, o meu Salvador. Sozinho andava no mundo. Era tão triste, pois não tinha você. Agora sorrindo, estou sempre alegre. Eu sei tu me amas, te amo também. Tudo faz sentido, és minha razão de viver. Eu canto de louvo pra todo mundo saber o teu nome. És meu tudo, meu Deus, minha vida, o meu Salvador, Salvador. Hoje eu canto de louvo pra todo mundo. Salvador. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.